Oi, linda, só liguei pra saber se cê tem algum plano pra hoje. Vi que aquele cara te deixa, eu fiquei desolada. Quase que não durmo na noite passada. Nada me deixa mais triste com a garota linda. Numa sexta-feira sofrendo em casa. Então se arruma que eu vou te buscar pra viver o que tem de melhor essa noite. Não sei explicar o porquê, mas preciso te ver. Juro, não pode passar de hoje. Gosto proibido, cereja de perigo. Te provo que sempre acerto o tom. Te provo no tato, palada e olfato. Receita de tudo que é bom. Felizmente não ligo, coração partido. Não brilha com ele, sem reluz comigo. Se o sabor do beijo aflora o desejo, eu abro o zíper da lua. O lampejo que sela magia, que sana e cura tudo que doía. Eu acredito que na sexta-feira garotas bonitas viram feiticeiras. E às vezes um beijo abaixo do umbigo é encantamento que cura ferido. Simpatia perfeita que alinha e ajeita. Do que cê precisa eu tenho a receita. E acredito que é o brilho da lua e a brisa do vento numa sexta-feira. Então se arruma que eu vou te buscar pra viver o que tem de melhor essa noite. Não sei explicar o porquê, mas preciso te ver. Juro, não pode passar de hoje. Eu não tenho pressa, mas eu tenho urgência. O meu maior dom nunca foi paciência. Meu maior dom é trazer a calenta. Eu te provo que esse é meu maior talento. Paladar e no tato, borrado abstrato. Deixei de vestígio no batom marrom e na melodia perfeita. Entregar de bandeja que eu sei acertar o tom. Se o doce do cheiro aflora o desejo, eu abro o zíper, te curo com um beijo. Abaixo do umbigo, lugar proibido. Deságua com a sensação do infinito. Eu te trago pra perto, te chamo de volta. Às vezes é essa que é a resposta. Sob a luz da lua, às vezes a cura. É só se lembrar que lá fora existe uma coisa nova, algo que é tão bom. Borrado abstrato no batom marrom e na melodia perfeita. Entregar de bandeja que eu sei acertar o tom. Eu não tenho pressa, mas eu tenho urgência. O meu maior dom nunca foi paciência. O meu maior dom é trazer a calenta. Eu te provo que esse é meu maior talento. Nada me deixa mais triste com a garota bonita numa sexta-feira sofrendo sozinha. Se o sabor do beijo aflora o desejo, eu abro o zíper, te curo com um beijo. Às vezes um beijo abaixo do umbigo é encantamento que cura ferido. Simpatia perfeita que alinha e ajeita. Do que cê precisa eu tenho a receita. E acredito que é o brilho da lua e a brisa do vento numa sexta-feira. Eu acredito que é o brilho